3378, após o print, autorizado Serra Vitor 363, desça para 2500 pés. Autorizado o procedimento ILS X-Ray, da pista 28, reposto estabilizado. Ok, após o print, autorizado mantendo TPIP para ver a altura um pouquinho, 3378. Gente, após o TPIP, autorizado Serra Vitor 363. Ok, após o TPIP, autorizado, viado. Controle, gol 9128, decolou. Gol 9128, contato radar na decolagem, via saída Aron, submantenha nível de voo 350. Via Aron, subindo 350, gol 9128. Azul 4463, submantenha nível de voo 180. 180, 4463. 3895, mantenha 100. Mantenha TAM 3895, informa o tráfego adicional 2 horas, 2 milhas, rumo oeste, descendo restrito a nível de voo no 20, Airbus 3 e no 8. Gente, TAM 3895. Xanem 6356, tráfego 11 horas, 20 milhas, rumo sul, mantendo 100, Airbus 321. Partiu, sente o tráfego, Xanem, mantém isso mesmo. Controle, gol 928, solicita pro 030, me dá formação. 030 por quantas milhas? 30 milhas do 9128. Gente, livre desvios, gol 9128. Se autorizar pro de Aru, pra gente é melhor. Gente, agora a coordenação com o Centro Recife, livre desvios inicialmente. Ok, o desvio vai ser todo pela direita. Controle, o Papa Romeu, mais que acolhido. Papapá, Mike Eco Vitor. O Mike Eco Vitor, em condições visuais, solicita mudança de regra para visual, pensando para 1.000 pés. Papá Romeu, Mike Eco Vitor, plano de voo modificado no 527, livre descida em condições visuais para 1.000 pés. Reporte passando 4.500 pés. Voltará 4.500 pés, Vitor. Gol 9128, após desvios, autorizado direto Aracaju. Obrigado, desvio, vou Aracaju, 9128. TAM 3895, tráfego superado, submantenha nível de voo 340. 340, autorizado, TAM 3895. Olha, Papa Romeu, Charlie Alfa Tango. Papa Romeu, Charlie Alfa Tango, prossiga. Tá livrando a região de Iguatemi, vai com a proa da Ilha do Furado, está no visual com 44 na proa. Gente, mantenha-se condições visuais, reporte iniciando sobrevoo na Ilha do Furado. Vai passar pela Ilha do Furado, o 44 paciente da minha aeronave? Apapapá, Mike Vitor Alfa. Escuta, Mike Vitor Alfa. Visual com tráfego 12 horas, 17 milhas a 800 pés, um Alfa Serra 50. Visual, Mike Vitor Alfa. Gente, o Xanem 6356, desça para o nível de voo 050, ajuste na 012. 050012, ajustado, 6356. Azul 4463, serviço radar encerrado, 58 milhas sudoeste do BR Salvador, submantenha nível de voo no 80, chame controle Iliel, frequência 120, décima 1. 20, Iliel, bom trabalho, boa tarde, como é que é? Igualmente. Bravo, meu Deus. Enche. O TAM 3378 está voando no 363 para vibrar formações e intercepta no 363. Enche, TAM 3378, reposto estabilizado. Reportaremos, obrigado. Salvador, boa tarde, Xanem 6213, está voando. Xanem 6213, contato radar na decolagem, via saída São Bruno, submantenha nível de voo 360, autorizado direto Leda. Direto Leda, subindo 360, 6213. Papá Romeu, Mike Eco Vitor. 63 milhas, nordeste do VR de Salvador. Não há tráfego do conhecimento do controle no setor. Chame o controle Aracaju, frequência 120.3. Sim, retorna para Salvador. Gente, mantenha a linha do litoral em condições visuais. Chama o controle Aracaju, frequência 120.3. Papa Romeu, Mike, Eco, Vitor. 3895, chame Centro Recife, frequência 125.1, alterna 123.8. Recife 251238, tá 3895. Estabilizar LS 2833-78. 3378, complete nosso procedimento. Chame Torre Salvador, frequência 118.95. 2895-3378, Breno. Composto. 9128, chame o Centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 2085, alterna 2545, gol 9128. Soné 6213, submantenha sem restrições, nível de voo 360. 360, sem restrições, 6213. Oxana 6356, desça para 2.000 pés, autorizado o final do procedimento ILS Zulu da pista 28, reposto estabilizado. 3378, boa, pouso autorizado, pista 28, vento 190 graus com 8 nais. Autorizado com 2833378. Desça para 4.000 pés, ajuste na 0 no 2, autorizado procedimento ILS X-ray da pista 28, reposto estabilizado. Pelo menos, mantenha. Papai Romero, você já foi tranco? Mike Vitor Alfa, confirma o tempo total de voo. 2 horas e 30 de notificação, Mike Vitor Alfa. 2 horas e 30 da presente? Negativo. O pouso se deve em torno das 1740, Mike Vitor Alfa. 1740, sim. Papá Romeu, Charlie Alfa Tango. Papai Romeu, Charlie Alfa Tango, na escuta do Mike Vitor Alfa. Vai comprovando salvar a porta bandeira do Paraguai. Papai Romeu, Charlie Alfa Tango, confirma o estimado de pouso. Papai Romeu, Charlie Alfa Tango. Confirma o estimado de pouso. Estimado de pouso, ao 1-8-0. Desculpa, 1-5. 1-5-5-5. Seguinte, não há tráfego do conhecimento do controle no setor, tem frequência livre para auto-coordenação. Ele está agora na centrada, agora já. Agora, boa viagem. Grata pela ponte, papapapá, mais Vitor Alfa. Disponha, Alfa. Chega de para o procedimento 6356, descendo de 4.000 para 2.000. Chanel 6356, desça para 2.500 pés, é posta avisada. Portará 6356. Controle Salvador, TAM 3804, Quebec. TAM 3804, via chegada TPIP 1, desça para nível de voo 120, ajuste na 0 no 2. 0 no 2, descendo até 120. Ah, o procedimento é o ILS Zulu 28? Afirmo. Kilo Romeo Oscar, autorizado a decolar pista na 7, vento 200 graus, 8 nós. Decolagem autorizada, na 7 para o Kilo Romeo Oscar. 378, solo aos 3000, libere a esquerda e chame ONA 2, ONA 19, solo. 219, esquerda, obrigado. Posição 3745, autorizado alinhar e decolar pista 28, vento 200 graus com 10 nós. Autorizado alinhar e decolar da 28, posição 3745. Posição 3745 após a decolagem, confirmando, deverá manter a proa até 2500 pés, quando então curva esquerda no peixe da Savona. Há um tráfego de pequeno porte mantendo a linha do litoral à esquerda do eixo de decolagem, não vai interferir com a sua decolagem. Ciente, vai manter a proa até 2500, logo após curva esquerda e segue para São Bono. Xanema 356, complete o nosso procedimento, chame torre Salvador, frequência 118.95. 37, chame 198, controle, boa viagem. 1198 é o controle, o quilo Romeo Oscar. Na 6356, continue a aproximação, aguarde pista livre, vento 210 graus com 08 nós. Na parada barra, o quilo Romeo Oscar. Abatendo o quilo Romeo Oscar, quando possível, estimando de pouso. Estimado ao igual zero. Tente, grata. 62-13, chame o centro Recife, frequência 125-1, alterna 123-8. 251, alterna 238, 6213, obrigado. Decolou os 39, chame 19 decimal 8, boa viagem. 19-8, 37-5, boa. Trulha, eu tenho 3745, uma boa, 2500, mantendo a proa. São 3745, contato radar na decolagem, via saída São Voo, submantenha nível de voo 100. Uma centena na São Voo, tenho 3745, pode voar direto São? Autorizado direto Leda, TAN 3745. Direto Leda, obrigado, TAN 3745. Confirmando, sobe direto ao 360? Negativo, sub mantém nível de voo 100, TAN 3745. Ok, restrito uma centena, TAN 3745. Cessna 6356, solo as 41. Chamando 2 anos da Cessna 9, solo. 1-1-0. Tráfego 9 horas, 2-2 milhas, rumo sul, passando 045 para nível de voo no 00, é voo 320. 3745, tráfego 1 hora, 20 milhas, rumo oeste, descendo para nível de voo 1-1-0, é voo 320. Gente, eu tenho 3745, se voasse alguma proa direita ali, não conseguia possibilitar continuar na subida, proa de Mótima. Aguarde coordenação com o Centro Recife, tanto 3745. Aguarde. Tranquilo, Romeu Oscar, tráfego 3 horas, 3.8 milhas a 500 pés, Romeu 44. Gente, não visual, contrato. Sim. Apavatar Mike Vitor Alfa, visual contrato no corredor Axé, 1.000 pés. Tan 3745, autorizado direto Mótiva. Direto Mótiva, o Tan 3745 ainda restrito, uma centena aguardando a separação. Evo, tem visual do setor Norte Eco, sem contato visual com a aeronave no Axé, Mike Vitor Alfa. Gente, Mike Vitor Alfa. Nivelando 1-1-0, Tan 3804. Tan 3804, desça para o nível de voo 050, ajuste no 012. 050 no 012, voo 804. Tan 3745, sub e mantém nível de voo 360. 360, Tan 3437, autorizado, alinhar e decolar. Pista 28, vento no 90 graus, 4 nós. Livre decolagem, pista 28, Tranquilo, Romeu Oscar, ciente, não há tráfego do conhecimento do controle no setor, frequência livre de autocoordenação. Frequência livre, Tranquilo, Romeu Oscar. Tan 3804, sem restrições, desça para 2.000 pés, ajuste no 012, autorizado o final do procedimento ILS Zulu, da pista 28, reposto habilitado. 2.000 pés, P2, reportará estável Zulu, Tan 3804. Tan 3437, descolou os 4, chame no 9.8, boa viagem. 1098, obrigado, 3437. Controle Salvador, 3437, boa tarde. Otan 3437, boa tarde. Contato radar na decolagem via saída elefa 1 alfa, sub e mantenha nível de voo 360. Nível 360, Otan 3437. 3745, chame Centro Recife, frequência 125.1, alterna 123.8. 1251, 1238, obrigado, boa tarde. Boa tarde, bom voo. Oi, Alex, o TAM 3804, localizador. TAM 3804, completo final de procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118.95. 95. Torre Salvador, TAM 3804. TAM 3804, vento 190 graus, com 10 nós, reporte visual com campo. Bota lá. Salvador, boa tarde, o gol 2067 no ponte espera da 2-2 e pronto. Motor Igor 2067, mantenha o ponto de espera, um tráfego na final. Manter alto. 0-67. 288-353, TAM 3437. Pessoal, até 3804. 3804, posto autorizado, pista 28. Posto autorizado, 804. Forma 14-9, cauda na curta. Ok, gente, 3804, solo 254, chamando 21 no mesmo nome. 219, até o toque foi 14-9 de cauda. Gente. Gol 2067, autorizado, alinhar e decolar, pista 28, vento 190 graus com 8 nós. Decola a linha e decola. 2067 da Gol. Boa tarde, passageiro 2230, sentido a Romeu. Passageiro 2230, mantenha a proa 120, está limitado pela radial 090 do BR de Salvador. Repasse para a descida, ajuste na 092. 2230. 2067, decolou 57, chame 1199, desce 98, bom voo. Controle, o 2067 decola, está mantendo proa, atingiu 2510. O 2067, contato radar na decolagem, via saída São Bruno, sub mantém a nível de voo 360, sem restrições. 360, livre das restrições, solicita módulo da presente. Aguarde coordenação com o Centro Recife, gol 2067. Gente, aguardando. Autorizado direto, Mótima. Mótima está presente, graça 2067. Passaria 2230, desça para o nível de voo 080, ajuste na 092. 080 na 012. Passaria 2230, desça para 4.000 pés, sem restrições, número 1 na aproximação. 4.000, sem restrições, 2230. Controle Salvador, boa tarde, Azul 2771. Azul 2771, boa tarde, acione identificação. Identificou 2771. Controle Salvador, boa tarde, é o 6141, Romeu. Chanel 6141, via chegada e pitch, desça para o nível de voo 050, ajuste na 012. 050-0012, no ajuste 6141. Azul 2771, contato radar 60 milhas, sudoeste do VR de Salvador, foi bomba para interceptar a chegada até PIP 1, reporte para descida, ajuste na 012. Ajuste no 012, voando bomba, chegada até PIP 1, azul 2771. Voo 2067, chama o centro Recife, frequência 125.1, alterna 123.8. Olá, Salvador. Boa tarde. Bono 255. Pegada ITIT. Passa 240 para 180. Confirmação Romeu. Bono 255. Livre desvios. Após desvios, voe amplo. Desça para o nível de voo 060. Ajuste na 012. Livre desvios. Após voa amplo. Desça para 060. Com ajuste no 012. Voo 255. Passarinho do 2230 solicita 10 graus à esquerda para evitar uma formação, senhorita. Autorizado, passarinho 2230. 2230. Salvador, azul 2771, ideal divertido. Azul 2771, desça para o nível de voo 070, ajuste na 012. Desce para 070, com ajuste no 012, azul 2771. Azul 2771, número 4 na aproximação, desça com 2109. Reduzindo para 2110, número 4, 2771. Passarinho 2230, confirme. Solicita para o 100 por quantas milhas? Mais 5 milhas. Sente. O 167 decolou ao 10, chegou o controle 119.8. Obrigado, boa tarde, 67. Como 867, contato radar na decolagem, via saída, eleva 1 no alfa, submantenha nível de voo 360. 360, mantém a pro ainda? Autorizado, voar direto eleva sem restrições, gol no 867. Eu acho que elefa agora não vai dar. Tem que ser um pouco... Primeiro vou fazer um desvio à direita, autoriza? Autorizado o desvio. Após desvios, voa elefa, gol no 867. Tá, obrigado. Batalha 2230, livro terminou o desvio. Batalha 2230, tem condições de voar na proa 155? 130 do momento, senhorita. 130, curva direita na proa 130, passaria 2230. 2230. Tené 6141, reduza para 2309, número 2 na aproximação. 6141, reduzindo 2309. Controle, agora o Xané 6315, informação Romeu, boa tarde. O Xané 6315, boa tarde. Via chegada em pitch, desça para o nível de voo 080, ajuste 1012, reduza para 2509, número 5 na aproximação. Via em pitch, descendo para 80, com 1012, reduzindo para 259. Passando 2230, tem condição agora, da 1150. Autorizado para o 150, passarei do 2230. 2230. Passarei do 2230, chame final Salvador, frequência 120, décima 8. 208, obrigado. Canal 6141, reduza para 2009. 2009, 6141, na última. O Xené 6141, chame final Salvador, frequência 120, décima 8. 208, final Salvador, 6141. Positivo, senhor. Ok, vou ir na proa 180, limitado pelo localizador, guarde final do procedimento ILS Zulu, da pista 28. Vê se mantém a 2000 pés, NH 1012. 2000 pés, 1012, proa 180, informará para a final do Zulu. Salvador, chame 6141, cara. Xané 6141, desça e mantenha 4000 pés, NH 1012, velocidade 2209, número 2 na aproximação. 4000 pés, 1012, com 2209, chame 1141. Contrário igual a 1255. Com 1255, prossiga. Deixa a direto pitch. Tem condições de voar alto, gol no 255? Contrário, voar no 255, vai voar alto. Gente, voe amplo para interceptar a chegada e pitch, desça para o nível de voo 050, gol no 255. Voando alto, descendo para 050, gol no 255. Júlio, eu acho que 4492, 4790, Azul 4422, via chegada até TPIP 1, desça para nível de voo 120, ajuste no 012. TPIP 1120, o Azul 4422. Com 1255, reduza para 2309, número 3 na aproximação. 2309, voo no 255. Olha, Salvador, o Xanar 6320, boa tarde, presente carro meu. O Xané 6320, via chegada até TPIP 1, desça para nível de voo 130, ajuste no 012. Via TPIP 1, para 130, 1012, ajuste no Xané 6320. O Xané 6315, reduza para 2209. 220, reduzindo 6315. 1 desse mantenha 3000 pés, NH 1012. 3000, 0, 2, 1, 4, 1. 0. Afirma. O Xané 6315, desça para o nível de voo 070. 070, 6315. Gol no 255, chame final Salvador, frequência 120, décima 8. 120, décima 8, gol no 255. Boa tarde, Salvador. Muito boa tarde, gol no 255. Passa 120 para o 050. 1255, mantenha a chegada aí, pitch, desse mantenha 4000 pés, NH 1012. A chegada aí, pitch, desce para 4000 pés, com ajuste no 012, gol no 255. 3771. Chame final Salvador, frequência 120.8. Sim, você vai chamar 208, azul 2771. Controle Salvador, muito boa tarde, azul 2771, seguinte da Romeu. 2771, contato radar, vê se mantém nível de voo 050, chegada TPIP 1. Chegada TPIP 1, vê se mantém 050, azul 2771. Passaria do 2230 para interceptar o localizador, curva à direita na proa 240, prezado final ILS Zulu, informe estabilizado. Direita 240, informará estabilizado, 2230. Good afternoon, the TPIP 1 arrival descends via level 190. Oceania 6226, IPIT 1 arrival descends at level 140, KNH 1012. IPIT descends via level 140, TPIP 1 arrival, Oceania 6226. Controle azul 2771, mantendo 210 de velocidade, desejo que reduz? Se for possível, redução está autorizado. Vai ser o número 4 na aproximação. Número 4 reduzindo 2771. Qual é a velocidade que irá reduzir? 180, pode reduzir até 170. Autorizado 180. Reduzindo para 180, 2771. Controle agora na 255. 255, prossiga. Pode interceptar na proa 215 devido a informações? Do 215. Esta proa intercepte o localizador, vê se mantém a 4.000 pés de NH1 no 012. Teste 215, intercepta o localizador nessa proa, 4.000 no 012. Boa noite, 215, obrigado. Azul 2771, vetoração radar para sequenciamento. Curve à direita, na proa 070. Curvando à direita, proa 070, azul 2771, qual o limite? Está limitado pela radial 110 do VR Salvador. Limitado radial 110 Salvador, 2771. Meano 41, pode prosseguir na descida? Canal Meano 41, desça 2.000 pés, autorizado final ILS Zulu, reporte localizador. 2.000, ILS Zulu 28, Meano 41, autorizado. Boa tarde. Passaria do 2230, complete final, ILS Zulu, chame a torre Salvador e 18.95. 18.95, obrigado. Chame 6315, desça e mantenha, nível de voo 060. Chegada IPIT. 060, só vou no IPIT, chame 6315. Ativo, número 5 na aproximação, aguarde diretores para final ILS. Tá com tempo, mas quer que reduza? Obrigado, manter 200 mais. Pista 28, vento 190 graus, 7 nós. 2230. Velocidade, nesta torre, intercepte o localizador, desça para 2.000 pés, KNH 10012. Mantendo a presente velocidade, descendo até 2.000 pés, com ajuste no 012, 1255. 0. 06141, complete final ILS Zulu, redução para aproximação, chame a torre Salvador em 18.95. 18.95, chame 6141, boa. 2, reduza para 2309. 2309-4422. 771, curva à esquerda, na proa 030. O limite agora é radial 100 de Salvador. Curva da esquerda para o 030, limitada de 1100, Salvador, azul 2771. Ajuste 1-0, 1-1. 080, 0-1-1, 3-2-0. Oceania 626, Central Level 120. Central Level 120, Oceania 626. Oceania 6315, vetoração radar para sequenciamento, curva esquerda na proa 160, limite radial 100 de Salvador. 160, limite para toda uma centena de Salvador, Oceania 6315. 10, 11, 11, ajuste 6140. Aparelho 2230, no solo, AUX21, libere próxima à esquerda, mantenha taxiway antes de ingressar na Alfa e chame o solo em 121 decimal 9. Libera à esquerda, mantenha até e 1219. Zero, desce, mantenha 2000 pés, que é na H1 no 0, no 2, em forma estabilizada. Curva da esquerda para o 320 para interceptar, descendo para 2000, forma estabilizada 2771. Prêmio 1141, General no 01, autorizado pouso pista 28, vento 180 graus, 99. Pouso no 28, 61, 41 na 422, reduza para 2009. 200, 4422. Chanel 6320, reduza para 2309. 2309, 6320. Do 4422, desça para o nível de voo 060. 060-4422. Oceania 6320, desça para o nível de voo 070. 070, 6320. Oceania 6226, descend flight level 080. Reduce speed 230 knots. Descend level 080, reduce speed 230 knots. Oceania 6226. Decimal 95. Oi, Salvador, no 8.95, voo no 255, grato, boa tarde. Oi, muito boa tarde, voo no 255, final 28 estabilizado. No 255, hoje minha aproximação, aguarde pista livre, que é legal no 0 no 1. Minha aproximação, aguarde pista livre, voo no 255. Chané 6141, no solo aos 23, libere próxima à esquerda e chame o solo Salvador 1219 antes de ingressar no Grande Pátio. 219 antes de ingressar no Grande Pátio, vai liberar pela Charlie, o 6141, confere? Firmo, ingresso via Charlie e chame o solo 1219. O curso do localizador, curve à direita, na proa 240. Desça e mantenha 3000 pés, que é NH1 na 011. 3000, proa 240, tá que você tá com um ajuste 1011? Agora mudou para 1011. Fecha. Azul 2771, informa agora ajuste no 011. 1011, estabilizado no ILS, azul 2771. Ok, tá passando o ZAN, complete final, ILS Zulu. Pista 28, chame a torre Salvador na frequência 118, decimal 95. Solicito que mantenha a velocidade até mais próximo. Sente, mantendo velocidade, chama agora a torre 118.95, azul 2771. Controle azul 4422, transfer, passando a centena para 060. Azul 4442, desça e mantenha 4000 pés, QNH 10, 11, mantendo a chegada CPP1. 4000 com 1011, TPIP 1, 4422. Salvador, muito boa tarde, azul 2771, estabilizado e aliás, Zulu. Azul 2771, com a aproximação, agora de pista livre, que é legal no 011. No 011, agora pista livre.